E para se evitar todo atrapalho, são deveres de todo empregador assinar a carteira de trabalho, respeitar o repouso semanal. Os 50% de hora extras tem que ser pago acima do normal. O salário se paga o mínimo ou mais, porém nunca o valor inferior. Jamais discriminar religião, nem o sexo, nem raça, nem a cor. E pelo respeito às leis, não exigir da mulher o teste de gravidez. Cordel do Trabalho, um viva a cultura popular e a cidadania. A Matra 13 e Tribunal do Trabalho da Paraíba.